Thank you. São Salvador, aqui é o Gol, Gol, formando o término de sete de motores, grato e bom dia. Sim, bom dia, Gol. São 229, informação Foxtrot, Congonhas, autorizado nível 360, via rota do plano de voo, perfil de saída da El, letra Motiva, curva direita após decolagem pista 90. Transponder 5513, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Lama 229 correto, portão 3, chamo que é um prospecto da mesa. para Guarulhos, tem que ter informações Fox Trot. Chaner 6251, bom dia, Fox Trot confere, autorizado para Guarulhos, via pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5511, frequência do controle Salvador, 120.8. Paciência autorizada Guarulhos, controle 10 Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Motiva, com curva direita, decolando a pista 10. Transponder 5511 e o controle 208. Chanel 6251 correto, portão 5, chame pronto, espere que você não

18.95, ajuste agora no 09, um bom voo. Funciona 6251, posição 5 de adicionamento. Funciona 6251, autoridade sanitária.

Aproximado do feedback do estacionamento para nós. Estacionamento 5-1, aguarde apenas um instante para iniciar a aeronave, deve estar já finalizando e dá ataque de acalmo. Então, 3171, autorizado táxi para o ponto de espera Piscano Zero, via parte 1, táxi para Índia, ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste agora no 019, bom voo. 351, após passagem do navio da TAM, causa autoridade sanitária. Após a passagem do TAM, causa sua autoridade sanitária. Zero graus, 129. Autorizado, vai direto Mótiva. Autorizado direto Mótiva, 229, graças. 46 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Galeão. Xurém 6251, autorizado táxi para Ponte Espera, pistão 0, via Pátio 1, táxi Índia. Ponte Espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 099, agora em bom voo. Contato radar, suba via, outro da El, para nível 320. Via para 320, tá 3171. Pogo 1229, passa 150, chame Recife 125, decimal 1, alterna 13325. 1-3325, Recife 229. Salvador, Oceania 6251, próximo ponto de espera da 10, tá pronto. Oceania 6251, na Lima tem cabeceira 10. A Lima tem na 10. É 251, 2 minutos para a decolagem. 2 minutos? Assim. Oceania 6251, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, 12 nós. Uma decolada dos 49, seu controle em Salvador, no 208. 208, obrigado. Controle em Salvador, bom dia, o Senar 6251. Senar 6251, bom dia, contato Radar, suba ao nível 360, via São Gael. Via Gael, subindo para o 360. 71, passar 150, chama Centro em 1251, Lanterna 13395. Dois se encontra livre de restrições para o 360? Não. Sim, obrigado. Prossiga para o solo. Nossa, Capitão Meio Zulu, autorização para repórter que faz frente ao apoio que é indígena no 5. Autorizado, Nossa Capitão Meio Zulu, autorizado, repórter ao término. Ok, obrigado, Nossa Capitão Meio Zulu, sem repórter. Recife, na frequência 1251, antena 13395. 251-3395. Bom dia, acho que não vemos o número. 6, bom dia, contato radar, dessa via chegada a Monfi para 4000 pés, que é legal na 09.